Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje inspirados no livro de Números, no capítulo 31. Já estamos praticamente finalizando esse livro e, como faltam poucos capítulos, eu insisto com você, porque vai ajudar aqueles que começam a ler a Bíblia e chegam nesse livro e às vezes se desanimam. Não desanime. Esse livro é importantíssimo para falar da história do povo de Israel no deserto. E o título do livro, inclusive, é esse: No Deserto. O texto trabalha bastante com o final do período de 40 anos no deserto, mas há verdades aqui espetaculares. Então, nós vamos trabalhar com o livro No Deserto, traduzido para o grego. Recebeu um novo batismo, que foi o nome de Números, tá bem? Números 31, como está na sua Bíblia. Eu peço, antes de mais nada, peço a todos os irmãos e irmãs que ouvirem esse áudio que levantem um clamor, um pedido intenso para Deus por um garoto chamado Thales. Nasceu faz 2 dias e saiu bem da maternidade, mas agora vem apresentando uma situação delicada de saúde. Então eu peço a todos, orem por ele, orem por sua família. Nós estamos levantando aqui um exército de oração para que Deus nos dê a vitória nesse caso. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós somos mais do que vencedores. Mas cremos que o Senhor pode restaurar, recuperar vidas. Nós já experimentamos isso em nossas vidas, já vimos outros casos onde aparentemente não havia mais solução e Deus pôs a sua mão forte e recuperou. Então, por favor, não deixe de orar agora, por uma criança recém-nascida chamado de Thales, tá bem? Thales. Então, eu peço a você oração, vamos formar um exército de oração. Irmãos, nesse período de abertura, eu nem vou falar do WhatsApp hoje. O mais importante é pedir oração para o Thales e sua família. Não vou falar do WhatsApp, embora sempre sejamos abertos para receber mais pessoas, nem do blog, onde nós estamos fechando o mês e a semana que vem queremos apresentar o relatório para os intercessores da nossa vida missionária. E eu quero me concentrar, porque olhei a todos do nosso grupo, e embora tenhamos tido um número expressivo de pessoas que já viram o vídeo no YouTube, ainda há um número 2 vezes maior que não assistiu. Acabei de fazer essa verificação, então 1/3 assistiu e 2/3 não assistiram. Preste muita atenção. Esse WhatsApp vai ser importante para falarmos de Números capítulo 31, no deserto 31. O blog vai muito bem, obrigado, louvado seja Deus por isso. mas você simplesmente não pode perder o vídeo que foi postado, uma ministração da pastora Margarete, que levanta uma dezena, né, várias dezenas de informações, não é uma dezena, não, são algumas dezenas de informações sobre aquele período de libertação do povo de Israel do Egito. Trata das divindades que eram adoradas no Egito, reverenciadas e adoradas. Trata da mão forte que Deus utilizou, de sua mão forte, para libertar o povo de Israel do Egito. Mas se você é um cristão, já conhece bem a história, pode até pensar: ah, eu já conheço, e então não preciso. Não, você está equivocado, porque a ministração foi muito abençoada por Deus. Preste muita atenção nisso. Foi muito abençoada. É claro que você pode consultar livros e livros de história, até da visão egípcia. Você pode consultar no computador, mas veja bem, em um sermão, em uma ministração, a pastora conseguiu traduzir em uma ministração todas essas divindades egípcias, como Deus operou o grande livramento do povo de Israel. E ela conclui: você não pode perder, com um grande chamado a entregar por completo a vida a Deus. Então, transmita aos seus irmãos na fé, transmita aos seus irmãos na fé. Não esqueça de transmitir, diga para o seu filho, para a sua filha. Não fique acomodado, nós estamos em guerra espiritual, e não se acomode. Mostre ao seu filho, à sua filha, indique para que todos da sua casa possam morar na eternidade. E se eles não souberem algumas verdades, ou melhor, né, a quase totalidade, a totalidade das verdades, nós não vamos conseguir entender por completo só na glória. Mas o maior número de informações que nós tivermos, e essas informações entrando na nossa mente, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando o nosso comportamento, fortalece a fé. Então, trate da sua vida espiritual, em primeiro lugar. Trate da sua família com esse vídeo. Trate da sua igreja local. Você vai ter como orar e perceber que alguns que estão chegando ou que já chegaram há algum tempo tiveram envolvimento com outras divindades. Aquelas eram as divindades do Egito. Mas hoje há outras divindades, e divindades que não podem fazer nada, são falsas divindades, e às vezes a pessoa ainda mantém algum vínculo com essa divindade, ou alguma crença que entra pelas portas do fundo da igreja, e é necessário, importantíssimo, que a pessoa se liberte dessas crendices em divindades. Sabemos que as divindades que nós construímos como seres humanos não têm vida alguma, nós que construímos. Pastor, então se elas não têm vida alguma, por que nos preocupar? Por um fator importantíssimo, irmão, irmã. Na própria ministração ela vai mostrar até a terceira praga. Os magos, os mágicos, os feiticeiros do Egito fizeram proezas, e há milhões de pessoas no mundo inteiro que são enganados com esses prodígios, com essas proezas, e acham que aquela divindade está fazendo, mas não está. Por trás daquela divindade há o espírito do maligno. O maligno atua atrás das divindades, porque elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Nós que fizemos, os seres humanos que construíram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não conseguem sentir nenhum cheiro, né? Não podem sentir um aroma, nada disso. Têm boca, mas elas são incapazes de falar. Então, quem fala através delas, quem faz as proezas, quem faz os prodígios, até um determinado momento que Deus permite, até um determinado grau que Deus permite, até um determinado estágio que Deus permite, isso já aconteceu quando Satanás foi expulso dos céus, Deus lhe concedeu. Deus não tirou todo o poder dele, ele ainda tem poder para fazer algumas coisas. E quando ele opera essas coisas, muitas pessoas acham que é aquela divindade. Eu estou falando do mundo inteiro agora. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando do mundo inteiro. Então, é muito importante que você veja, que você ouça, que você partilhe. Nós estamos determinados a ler um capítulo da Bíblia por dia no WhatsApp, a ter um acervo de livros, capítulos e livros no blog, e nós estamos determinados agora, através do YouTube, lemos um versículo, dois, três, mas ministramos sobre aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Nesse caso, Deus falou poderosamente ao coração da serva dele e ela replicou para nós. Então, em o que você leria em vários e vários e vários livros, não estou desaconselhando, não. É bom pesquisar, mas o que você demoraria muito tempo, ela reduz para 1 hora. E fecha com um grito de liberdade, para que as pessoas aceitem uma aliança com Deus. Façam uma aliança com Deus. Deus está pronto a fazer uma aliança conosco e nós podemos responder a essa aliança o aceitando, tá bem? Então, quem não assistiu, se você nem quiser continuar ouvindo o WhatsApp hoje, ele vai estar no blog. Vá assistir agora. O vídeo está aí no seu WhatsApp. Toque ali onde está o endereço, né, onde aparece a figura da pastora que está ministrando, e você vai ouvir agora. Agora, se tiver oportunidade, ouça essa palavra de Números e depois alimente-se com essa questão que foi postada ontem, tá bom? Eu conto com você para você se alimentar. Esse é o nosso propósito. Nós queremos nos alimentar e queremos alimentar as outras pessoas. Deus nos deu um dom de acumular muito alimento ao longo dos anos, como José no Egito, guardou alimento, guardou alimento, guardou alimento durante 7 anos, ou seja, o número completo. Um número perfeito, e chegou uma hora em que havia grande fome, e então era necessário que um lugar, o Egito, tivesse muito alimento com José, que governava, para que nós distribuíssemos às pessoas. Tá bom? Esse é o nosso propósito. E vendo o vídeo, por gentileza, dê um like. Eu fiquei muito feliz que nós tivemos mais inscrições. Inscreva-se no canal, você não paga nada. Nada, nada. Inscreva-se, ative o sininho, inscreva-se. Mais importante, propague, compartilhe com as pessoas. Volto a dizer, sua família, sua igreja local, outros irmãos de outras igrejas locais, o seu grupo. Você às vezes faz parte de um, dois, três grupos de WhatsApp. Dispare para as pessoas, aquelas que não tiveram a oportunidade que você teve de crescer na igreja ou ter se convertido, compartilhe com elas. E depois vamos ficar muito felizes. Ainda não tive isso, o retorno desejado de saudação, né? É o comentário. Estava fugindo a palavra aqui. Aí faça um breve comentário. Né? Pode ser um comentário de saudação à pastora, mas pode ser um comentário: poxa, eu não tinha observado determinado aspecto, eu não sabia que os egípcios tinham crença nessas divindades, eu não sabia que Deus destronou, que Deus desmascarou tantas falsas divindades e livrou o seu povo. Então você pode colocar em uma frase e nós vamos ficar muito felizes com isso. O mais importante é que você veja. Vendo, dê um like, inscreva-se, compartilhe com outros e faça um comentário. Tá bem? Vamos para Números 31. Antes disso, que Deus abençoe o Thales, em nome de Jesus. E eu leio para vocês uma palavra devocional a nós enviada pelo irmão Everson. Ele retira de um dos homens mais abençoados por Deus que eu vejo no Brasil. E sempre Deus levanta pessoas para abençoar a nação, sempre. E ele tem sido usado, mas vamos orar também, não é só comer o alimento que ele serve, mas precisamos orar por ele para que Deus dê força física, abençoe a família dele, força emocional, essa clareza espiritual. Então vamos orar por ele, Reverendo Hernandes Dias Lopes, e o Everson nos enviou. Frustrado com seus relacionamentos, muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas. E as pessoas se decepcionam conosco. Somos sujeitos a falhas e temos queixas uns dos outros. Talvez você esteja cansado e até desanimado com seus relacionamentos. Encorajo você a recomeçar, a tomar a decisão de perdoar as pessoas que feriram você, a andar a segunda milha e investir como jamais o fez em seus relacionamentos. É tempo de trocar a frustração pela celebração de relacionamentos curados, restaurados por Deus. Ele nos abençoou, o irmão Everson, e nós abençoamos a ele, esposa, filhas, família como um todo, pai, mãe, irmãos. Deus abençoe a todos e abençoe a todo o corpo de Cristo. Vamos lá. Livro No Deserto, ou como é conhecido por nós, Números, capítulo 31, e eu vou falar de três verdades que estão nesse texto. Somente três. Três verdades. O texto é um pouco longo, mas ouça, porque há três verdades importantes aqui também. Guerra santa contra os midianitas. Então Yahvé falou a Moisés: vinga os filhos de Israel nos midianitas pelo mal, que esses fizeram aos israelitas. Depois dessa batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Está falando a Moisés, né? Depois dessa batalha, Moisés seria recolhido. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar Os midianitas, o preço da vingança de Javé. Enviareis a guerra a 1.000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1.000 de cada tribo. E Moisés enviou a batalha, enviou-os à batalha, 1.000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com suas crianças e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo que havia capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar, à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O primeiro destaque, irmãos, eu vou falar mais uma vez nas 1.000 que eu já comentei. Nós estamos em um momento aqui no deserto, às vésperas da nação de Israel se constituir efetivamente. Eles já tinham a lei, e a lei os configurou como nação. Saíram do Egito, como eu disse no vídeo, foram libertos, atravessaram o mar, ficaram 40 anos no deserto. Agora eles estão conquistando os lugares que Deus prometeu. Essa é a primeira verdade, irmãos. Prestem atenção. Naquele momento da história da salvação, a história da revelação de Deus na Bíblia, a luta era de povo contra povo, povos contra povos, naquele momento. Depois de Jesus, em Jesus e a partir de Jesus, nós entendemos, também por uma referência do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Naquele momento, eles precisavam tomar esses lugares, e porque eles precisavam tomar esses lugares, muitas vezes havia guerra. Houve momentos em que os filhos de Israel nem queriam guerra, só pediam passagem. Mas os outros povos ficaram sabendo o que tinha acontecido na libertação do Egito e não queriam, de modo algum, que Israel nem passasse pelo meio deles, e muitas vezes isso desembocou também em uma guerra. Nesse caso, eu ministrei 2 dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, nesse caso, os midianitas tinham tentado amaldiçoar o povo de Israel. Uma vez não conseguiu, 2 vezes não conseguiu, 3 vezes não conseguiu, quarta vez também não conseguiu, com o feiticeiro Balaão. Até num texto mais atrás, tanto a nota da BKJA como eu, até hoje, creio que esse é um homem que recebeu um dom de Deus. E ele poderia ter optado, e ele tinha um temor de Deus, ele sabia que o Deus de Israel era único, e ele teve todas as oportunidades, tentando amaldiçoar Israel e não conseguindo, ele teve toda a oportunidade para abandonar a sua prática de agouro, de maldições e de coisas parecidas. Ele teve tudo para se converter, mas infelizmente ele não se converteu. A nota da Bíblia diz isso, né? Quem sabe, com o passar do tempo, quem sabe, próxima hora da morte. Essa era uma expectativa de quem estava lendo o texto. Claro que nós que conhecemos o texto na totalidade, sabemos que isso não ocorreu. E aqui está registrado, porque o texto diz que todos foram mortos e Balaão também foi morto. Da mesma forma, mataram a espada a Balaão, filho de Beor. Versículo 8. Infelizmente, irmãos, irmãs, Balaão não se arrependeu, não se converteu, mesmo tendo um dom sobrenatural, ele utilizou esse dom como um mercenário e também com magias, feitiçarias, adoração a Baal Peor também era acompanhada pela morte das crianças, principalmente, né, dos primogênitos. E infelizmente Balaão não se converteu e foi aqui vencido. Então esse é o primeiro destaque. Estamos em guerra. Eles estavam em guerra e o Senhor deu vitória a eles contra os midianitas. Eu já digo para você, nós estamos em guerra. E a guerra não para, a guerra espiritual não para contra o maligno e contra os agentes que ele usa na história, os malignos, estou parafraseando aqui o irmão, o maligno e os malignos. O maligno é o bicho ruim, não vou nem dizer o nome dele, porque ele não é digno. E os malignos são agentes históricos que ele utiliza para impedir a ação de Deus, a aliança com Deus, a obra de Deus, a salvação que vem de Deus, e nós temos isso até hoje. Então, primeiro você precisa ter clareza. Nós estamos em guerra. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, ministério, tudo que diz respeito à nossa vida, não acontece por acaso. Acontece porque há uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, o maligno pretende roubar, pretende matar e pretende destruir. E ele usa os seus agentes na história para isso, até que lá no fim dessa era, antes de chegarmos à Terra Prometida, antes de chegarmos ao novo céu e à nova terra, o Senhor vai, com o sopro da sua boca, derrotá-lo eternamente. Até isso acontecer, nós estamos em guerra. Inclusive, o anticristo, a besta que emerge do mar, o falso profeta, todos esses elementos da escatologia vão estar, presentes nesse momento derradeiro e, na verdade, já estão de alguma maneira, de algum modo, sinalizados, tanto lá no passado como no presente. O mal está aí, o mal está posto, e nós estamos em guerra. Se nós não nos prepararmos para uma vida de vitória espiritual, nos aliançarmos com Deus, obedecermos a Deus, então nós poderemos ser derrotados também. Muitos de Israel foram derrotados no deserto. Então, no deserto dessa vida, que nós nos preparemos para vencer o maligno e para vencer os seus agentes. Essa é a primeira verdade. Qual a primeira verdade, pastor, de Balaão? Não. Balaão foi só um parêntese, ele não se converteu até a hora da morte. Mas o primeiro ponto é: Deus deu vitória ao povo de Israel. E eles levaram os prisioneiros, homens, mulheres, a sobra da guerra, né, despojos, todos à presença de Moisés, a Eleazar, o filho de Arão, a comunidade de Israel, junto às campinas de Moabe. Então estamos em guerra, mas Deus dá vitória a Israel, Deus dá vitória à igreja. Deus nos dá vitória. Em nome de Jesus que nós nos apropriemos disso. Ainda que, se o Senhor voltar e nós estivermos vivos, nós veremos a manifestação do Senhor, a sua glória. Todos os olhos verão. E se nós já tivermos sido recolhidos, primeiro os mortos ressuscitarão e serão arrebatados, os mortos ressuscitarão. Serão arrebatados e estarão com Deus, e depois os vivos também se unirão a esses que já morreram e viveremos o novo céu e a nova terra. Esse é o primeiro aspecto. Deus, temos uma batalha espiritual, Deus nos dá vitória sobre o maligno, mas nós precisamos tomar algumas providências. É o segundo ponto. Versículo 13 em diante. O retorno do exército de Israel, não é? Moisés, Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao retorno deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas que voltaram nessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Então agora você já está entendendo, porque naquele momento era uma guerra de pessoa contra pessoa, povo contra povo. Hoje já 2.000 anos que essa história mudou, a partir de Jesus. Foram elas, diz Moisés, que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, Baal Peor, tá? De modo que uma praga feriu a congregação de Israel. Por causa disso, muitos morreram naquela praga. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais com os israelitas, né? Não conserveis com vida, senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado em um cadáver, tereis de vos purificar no terceiro dia e no sétimo dia, vós e vossos cativos. Segundo ponto: voltou da batalha e na batalha matou alguém? Bom, se matou alguém e participou de alguma maneira de alguma coisa ilícita, tem que se purificar. Aqui entra a questão da pureza pessoal. Não vou repetir a ideia, né, que é dura para nós ouvirmos. Mataram as mulheres que se prostituíram, mataram as prostitutas cultuais, mataram todo mundo. Porque era uma guerra entre povos. Nem vou me alongar nisso, já disse mais uma vez hoje. Agora, importante é a purificação. Quanto a vós, entretanto, acampai 7 dias, tempo completo, tempo perfeito, fora do arraial. Todos vós que tendes matado alguém ou tocado em um cadáver, no meio da guerra, tocou em alguém que morreu. Um cadáver, tereis de vos purificar no terceiro dia. Terceiro dia é o dia da ressurreição. Nunca esqueça, o terceiro dia vai aparecer centenas de vezes ao longo da Bíblia. Então vocês têm que se purificar no terceiro dia e no sétimo dia. Terceiro, o dia da manifestação da ressurreição, a virada completa na história, onde havia um decreto de morte, instaurou-se uma bandeira de vitória. E no sétimo dia, por que sétimo, pastor? Porque Deus criou tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou, o sete passou a ser um número de perfeição, obra completa. Então vocês vão se purificar no terceiro dia e no sétimo dia, o dia da virada completa da história e o dia que representa o tempo completo. Vós e vossos cativos. Irmãos, em segundo lugar, para enfrentar essa guerra espiritual, nós precisamos nos purificar. Eles se purificavam saindo fora do arraial. E há outras maneiras também que nós já comentamos, as águas lustrais e todo um processo, né? Que já você pode encontrar no blog. Aqui nós somos remetidos a Jesus. Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, houve toda a nossa purificação. Todo aquele que nele crê, então será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Então nós recebemos de Jesus na cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, e nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos purificados. E isso se consolida no terceiro dia, que é o dia da ressurreição, e no sétimo dia, que é o dia da perfeição. Vamos dizer assim. Não é contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. Isso era naquele momento. Em Jesus Cristo se cumpre o terceiro dia e o sétimo dia. Se cumpre a purificação, a virada na história e o tempo completo da transformação. Para quem? Para todos? Não. Para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa purificação só ocorre, essa virada na história só ocorre, o tempo perfeito só ocorre se você aceitar a morte de cruz de Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor, aceitá-lo como Salvador, aí ocorre esse processo do terceiro dia e do sétimo dia, e se consolida na ressurreição. Tá bem? Então, todo aquele que nele crê não perece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por um lado, número um, há uma guerra. Hoje não mais povos contra povos. Que pena que ainda aconteça, né? Mas não deveria haver mais. Segundo, depois que nós voltamos da guerra, nós trazemos marcas em nossa vida. Depois que nós já participamos de coisas do mundo, nós precisamos da purificação. Precisamos da santificação, precisamos da virada na nossa vida, da virada na história, da metanoia. É o nome do canal do YouTube. Metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete da Silveira Gama. Tá bem? Então preste atenção. Se você aceitar hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se cumpre a sua purificação no terceiro dia e no sétimo dia. Mas é crer mesmo. Crer que a morte dele purifica a sua vida, substitui a sua morte, de tal maneira que a partir de agora ele é o Senhor. E sendo ele o Senhor e você o servo, ele o Pai e você o Filho, agora sua mente é transformada. Você torna-se uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo sentimento, né? Um novo procedimento. Pastor, significa que eu não vou errar nunca mais? Não, não significa. Não significa impecabilidade. Pastor, significa inerrância? Eu não vou errar nunca mais? Não, não significa inerrância. nós ainda estaremos sujeitos a acidentes. Mas tem que ser acidente, né? Você já mudou de rota, você já mudou de vida, de mente, de coração, de comportamento, segue o Senhor, serve ao Senhor, é discípulo de Jesus e agora, acidentalmente, ainda ocorre uma manifestação da sua velha natureza, vamos dizer assim. E manifestando-se a sua velha natureza, nós ainda cometemos algum erro, algum pecado. E aí a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A obra já está realizada, está consumada na cruz, na vitória sobre o diabo e a morte, o inferno, o diabo e a morte, e na ressurreição, na aparição de Jesus, na subida ao céu, no envio dos discípulos. Está consumado. Mas acontecendo algum acidente, veja, algum acidente, se acontecer, tomara que não aconteça nunca. Todos os homens santos e santas ao longo da história buscaram uma vida que não acontecesse nenhum acidente. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, não se referindo só ao pecado original. A Bíblia aponta para essa plausibilidade. Paulo lutava contra um espinho na carne, ninguém sabe exatamente o que é. E outros, Paulo também brigou com Barnabé por causa de João Marcos. E Pedro, já tendo andado 3 anos com Jesus, negou Jesus 3 vezes antes do raiar do sol, do novo dia. E você vai vendo que acidentes acontecem. Agora, se você olhar a história desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, ao longo de 2.000 anos, você vai ver que a tônica é o acerto. Que o princípio é a mente mudada, o coração mudado, o comportamento mudado, a vida mudada, nasceu de novo, foi regenerado, mudou agora, mudou tudo em Cristo Jesus. E acidentalmente você vê um relato de uma situação ou outra ao longo da história. Também eu penso, não tenho dúvida disso, pela frase do apóstolo Paulo. Deus falando com Paulo, o espinho na carne ia ficar para que ele não se ensoberbecesse. Eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus, nesses 2.000 anos tiveram uma vida assim, uma espetacular, esplendorosa, um testemunho gracioso, mas uma situação ocorreu, pequena, média, grande, né? Até difícil quantificar isso, mas uma situação ocorreu. Às vezes Deus permite para que não nos ensoberbeçamos, não fiquemos soberbos, né? Então, primeiro, há uma batalha, Deus dá vitória e nós temos que trazer os despojos dessa vitória. Segundo, não é para deixar sobrar nada, é para matar mesmo no mundo espiritual. Mate, passe ao fio da espada no mundo espiritual, não as pessoas. Os Satanás e seus demônios. E depois que você participou da batalha espiritual, purifique-se. Purifique-se, pedindo perdão a Deus. Só um cuidado, irmãos. Eu gosto de dizer isso e reforçar. Não seja cínico. Seja como um pão sem fermento. Seja verdadeiro. Ah, eu tenho uma área, mas também tenho a segunda, tenho a terceira, a 25ª, a 97ª. Ô, irmão, se você tem 97 áreas depois da sua conversão, 135 áreas para serem transformadas, eu quero que você reveja o que significou conversão para você. Não é possível. Porque Deus mudou, mudou. A purificação se deu, para eles era ficar fora do arraial, né? Quem matou alguém ou quem tocou no cadáver. Para nós é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. e entender que é uma área que aconteceu ainda acidentalmente. Não é uma área como um todo, toda a sua vida. Não, um dia, né, escapou lá uma palavra torpe. Ah, escapou, mas não vai virar regra. Não vai virar regra. Não pode virar regra. E assim por diante. É difícil mencionar aqui porque são milhares de aspectos que caracterizam a vida humana. Então, o importante é o que Jesus diz: vai e não peques mais, né? Então, é para não pecarmos, tá bom? Eu digo isso para que não pequeis, diz João. Mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, tá bom? Guerra e vitória. Segundo, matar Satanás e seus demônios, Jesus já decretou essa vitória e nós temos autoridade para vencer em nome de Jesus. E purificação, segundo ponto. Vamos adentrar ao terceiro e último com a leitura. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Pastor, não visto nenhuma roupa de pelo de cabra. Claro que não, né? Então, isso faz parte da análise de contexto, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado agora, ou então um objeto de couro que tem na sua casa, ah, tem que jogar fora. Não, não é isso. Era aquele momento, né? Aquele momento, dentro daquele contexto. Versículo 21, Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: esse é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação. Irmãos, essa ideia da purificação é tão sublime que até os objetos, você vê, eram purificados por meio do fogo. Que nós sejamos purificados por meio do fogo do Espírito. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação, água da purificação, tá bom? Que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Lavareis as vossas vestes no sétimo dia, já sabe. Tempo completo, tempo perfeito. E ficareis puros. Depois podereis entrar novamente no acampamento. Vencido o cerimonial de 7 dias, eles entravam no acampamento. Para nós, o cerimonial se deu quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e entramos no arraial, entramos no corpo de Cristo. Finalmente, o terceiro ponto e último: divisão dos despojos de guerra. O que eles conquistaram na guerra e o que trouxeram, né, para Israel. Então o Senhor disse a Moisés: com Eleazar o sacerdote e os cabeças das tribos dos pais da congregação, faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade entre os combatentes, atenção nisso. Entre os combatentes que lutaram na guerra e o conjunto da comunidade. É guerra, depois da guerra precisa se purificar, e aí tem um último critério. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como bois e vacas, de jumentos e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Uma parte do que eles trouxeram na guerra, em terceiro lugar, eles dedicaram a Eleazar, o sacerdote. Eles dedicaram aos levitas. Eles dedicaram aqueles que viviam para integralmente para cuidar das coisas do tabernáculo, tudo o que dizia respeito ao tabernáculo. Esse é o terceiro ponto: guerra e vitória. Segundo, purificação e pureza. E terceiro, dedicação do que Deus lhe concedeu na guerra. Dedique ao sacerdote. Dedique. Agora, como nós temos muito hoje, muito mau caráter, muitos de caráter duvidoso, então procure gente séria, né? Procure gente idônea, porque, como eu digo, tem mais apóstolo do que boteco. E se isso fosse uma coisa boa, nós temos mais apóstolos que boteco, que bom, né? Que bom seria, irmão e irmã, se os apóstolos soubessem o que é ser apóstolo e vivessem como apóstolos. Mas, infelizmente, o que nós vemos são verdadeiros feudos familiares, onde o superapóstolo lá depois elege a mulher como a bispa e o outro como apóstolo também, e depois o cunhado, o filho, e vão construindo verdadeiros patrimônios assim às custas de roubar o povo. A palavra é essa: enganar o povo. Então, entregue para gente séria. Da metade que pertence aos filhos de Israel, versículo 30, tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Ainda há pessoas, por incrível que pareça, 4.000 e tantos anos depois, na contagem de outros 5.000, ainda há historiadores que já apontam 6.000 anos desde Abraão. 6.000 anos depois, de 4 a 6.000 anos depois, os irmãos ainda não entenderam, e há comunidades e denominações não entenderam que a igreja precisa de pessoas que vão se dedicar única e exclusivamente ao reino de Deus e ao tabernáculo e ao templo, 4 a 6 mil anos depois. Irmãos, com todo respeito a todas as pessoas, haja ignorância. Aí usam: mas o apóstolo Paulo fazia tenda de vez em quando, camarada. Porque ele não podia fazer tanta tenda assim, ele não abriu uma loja de tendas, nem uma fábrica de tendas, porque ele tinha que percorrer as igrejas na Europa, na Ásia Menor, ir até Jerusalém, lá no Oriente Médio. Então, por favor, leia a Bíblia. Você que é pastor, é pastora, você que é líder de uma denominação, por favor, leia a Bíblia. Jesus, depois, dá continuidade a isso. 30 anos ele trabalha com o Pai, sim, mas 3 anos não. E os 3 anos que ele não trabalha, ele é sustentado pela oferta de José de Arimateia, por mulheres, por Joana, por mulheres que ofertavam, também na Galileia, também na Judéia, em todo lugar onde ia. Ele era sustentado, ele e os discípulos, pelos irmãos que tinham, eram sacerdotes também, né? Porque são Israel, e estavam começando a seguir Jesus, mas tinham um ofício. Todos somos sacerdotes. A reforma tem essa contribuição. Agora, alguns, um número ínfimo, vai viver exclusivamente. Eu, por exemplo, não abro mão disso. Deus me chamou para tal. Não importa se alguém entende, se não entende, se acredita, se não acredita, o meu vínculo é com o meu Pai. E eu sei de onde saí quando eu era substância ainda informe, não era nem um espermatozoide, nem um óvulo, ele já havia me separado para isso. Há outros também. Agora, só que também uma palavra para os pastores, pastoras, missionários, missionárias de tempo integral. cria vergonha na cara, né? Porque você ser tempo integral e lá no dia do batismo de alguém e depois do dia do batismo, né? O perdão, no dia que nasceu uma criança e depois uma visitinha lá quando alguém está namorando e vai casar e depois quando alguém morre ou quando alguém está no hospital, pelo amor do Senhor. E ainda tem coragem de aparecer diante da igreja do Senhor com uma palavra velha, um maná embolorado, sempre a mesma coisa. Não se prepara dioturnamente, não se prepara em oração na madrugada, não se prepara em leitura bíblica, não se prepara em leitura devocional, não se prepara em jejum. Não se prepara racionalmente, não se prepara empiricamente, não se prepara compreendendo a história da salvação, não se prepara contemplando a criação e quer o quê? Não vai fazer diferença nenhuma. E passa a vida inteira e está até feliz, porque no final da vida vai pagando o carnezinho lá do governo e se aposenta e tá bom. Ah, toma sua linha, irmão. Toma sua linha, irmã. Eu falo assim, é duro, mas com carinho. Com carinho. Toma sua linha. Se Deus te chamou, seja o mais disciplinado possível, mais metódico possível. Não é possível que alguém me diga, diante da Bíblia inteira, ele só prega um texto. Entre milhares e milhares, eu não sei o que eu vou pregar. Eu fico assim, pasmo. É mais fácil você dizer, eu não sei o que eu vou deixar de pregar. Porque quando você abre Gênesis 1 e vai até Apocalipse, você pode ficar meio assim atordoado e dizer, eu não sei o que eu vou deixar de pregar. Porque quando eu abri uma folha da Bíblia, a Bíblia salta aos meus olhos e salta ao meu coração. Como não sabe o que pregar? Tem que saber o que não vai pregar. Vamos continuar, irmãos. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50 de pessoas, como de gado, jumento, ovelha, animais, darás aos levitas. 31. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Isso tudo, que eu vou ler até o final agora, chama-se dedicação. Eu vou dedicar o que eu trouxe como despojo e vou entregar ao Senhor. Então, o que Deus tem te dado na guerra dessa vida, Ele quer te dar pureza e depois Ele quer te dar um espírito abençoador. Suba isso, aumente isso, dedique-se mais. Seus dons, seus talentos, seus ministérios, seus recursos, dedique-se mais, doe mais. Em lugar sério. E o Espírito Santo vai testificar para você. A não ser que você queira ganhar uma BMW e uma Mercedes por semana, como se fosse uma espécie de loteria esportiva. Aí, se você está a fim disso, então você já está mal intencionado, né? Nada contra a Mercedes e BMW, ótimos carros. Podem mandar uns 100 carros desse, a gente vende tudo. E oferta e sustenta missionário pelo Brasil inteiro. Ou faça você isso, já venda 100 Mercedes, 100 BMW, 100 Volkswagen, 100 Ford, 100 Mustang. Vá, venda tudo e vamos dar aos pobres. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo como Deus mandara. Versículo 33, 32. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675 mil ovelhas e cabras. Olha a ordem, olha a decência, olha a organização, olha o método, olha o censo. Tudo é organizado, nada é no joelho, nada é no joelho, nada é no joelho. Tudo é organizado, tudo é contabilizado. um montante de 72 mil cabeças de bois e vacas, a soma de 61 mil jumentos, o total de 32 mil mulheres virgens. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor somou 675. Olha, de tudo isso foi dedicado 675. Das 36 mil cabeças de gado, o tributo separado ao Senhor foi de 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16 mil virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Não se escandalize, ponha no início do sermão ou em qualquer outro semelhante do blog, e você vai ver. Aquele era um contexto. E naquele contexto era assim. Tá bem? Assim, Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor exatamente, ao Eterno o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. Entregue ao Eterno, entregue ao Eterno, entregue ao Eterno. A outra metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras. Um montante de 36 mil cabeças de bois e vacas, um total de 30.500 jumentos, 16 mil pessoas, conforme as orientações do Senhor, da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e concedeu aos levitas que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. Veja, não é para o apóstolo, ou pastor, ou bispo, virar um trilhardário. Não. Olha a proporção. Da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou um de cada 50. Agora, o que você não pode fazer é, envolvido na guerra espiritual, passando pela purificação, ter o espírito de avareza e não dedicar a quem de direito. Você tem que dedicar a quem de direito. E quem é de direito? Aquele que vive integralmente para o tabernáculo. No Antigo Testamento, o levita. No Novo, os apóstolos. Tá bem? Principalmente no primeiro século. Depois vão surgir as ordens, monásticas e sacerdotes, e temos também distorções em toda a história, lá de trás e aqui na frente. Mas nós não podemos deixar de dedicar ao Senhor, através do sacerdote, aquilo que lhe pertence. Você não está dando para o sacerdote, você está dando para o Senhor. E o sacerdote vai ser o responsável. E ele tem que dizimar também. Eu já disse e vou repetir. Nós pressionávamos nossa avó, todo mundo sabe disso, os primos, os tios, porque ela dava oferta numa igreja, infelizmente, até ela ia numa igreja onde o pastor foi preso, porque de fato era o outro mau caráter. Mas sabe o que ela dizia para nós? E uma vez que eu estava com ela, ela disse: Serginho, eu dou para Deus. Eu estou dando para Deus. Ele vai responder, o pastor vai responder pelo que ele faz com aquilo que eu dei. Isso me formou, irmãos. Me desmontou na hora, um garoto de 10 anos, 12 anos. Primeiro me desmontou, né? A fé da mulher. E segundo, a clareza. Eu estou dando para Deus. Agora, quem está recebendo como representante de Deus é que seja zeloso. Para encerrar, é um capítulo longo, mas eu não abro mão de que você ouça um capítulo, ouça inteiro, não ouça metade, não, de nenhuma ministração, é um capítulo. As ofertas dos oficiais militares, tá bom? Só até os 54. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, perdão, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: teus servos fizeram conta dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens. Não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objeto de ouro, bracelete, pulseira, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Olha, eles não perderam um homem. Então, eles trouxeram despojos dessa guerra, né? Moisés, versículo 51, e Eleazar, o sumo sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tornasse um memorial dos filhos de Israel. Três verdades fundamentais e uma leitura de mais um capítulo. Primeiro, estamos em guerra e o Senhor nos dá vitória, em nome de Jesus. Segundo, nessa guerra espiritual, nós vamos ferir Satanás e seus demônios, como se fosse a guerra antiga, onde um fere o outro, né? E até hoje, infelizmente, nós vamos ferir os demônios. E quando nós ferirmos os demônios com a palavra, que é a nossa espada, com a palavra da fé, com a palavra da vitória, nós de alguma maneira precisaremos nos purificar. Como? Nos apropriando da nossa posição em Cristo Jesus. Número um, há uma guerra e uma vitória. Número dois, há um toque no mundo espiritual. E esse contato, melhor, esse contato com o mundo espiritual também nos faz ter contato com o espírito das trevas, com o espírito da morte. Purifique-se como? Em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Aceite a metanoia e purifique-se aceitando como Senhor e Salvador. Terceiro, dedique de tudo que Deus dá, dedique os despojos aos seus líderes e uma parte seja dedicada aos sacerdotes. Agora eu falei dos pastores, apóstolos, mas quero falar de você, irmão, irmã. Você está dedicando seu dom? Você está dedicando seu talento? Você está dedicando seu ministério? Tem gente que jamais vai fazer igual você. Aliás, essa singularidade humana garante que ninguém vai fazer igual a você. Então não fique aí na praça dando milho aos pombos. Assuma o seu ministério. Ah, mas a igreja está cheia de defeitos, tal. Assuma o seu ministério. E dedique-se ao Senhor. Dedique também o pior ídolo que existe desde o passado, mas que de 500 anos para cá virou o deus oficial da sociedade moderna. O deus oficial da sociedade moderna é o dinheiro, é o culto a mamon, é o capitalismo. Então, na hora de dar oferta, de dar o dízimo na igreja local, de dar oferta para o missionário, faz as continhas e pega o valor menor. Meu irmão, minha irmã, dê o valor maior. Se não deu nenhum, comece a dar. E quando der, dê o valor maior. Ah, mas e se ele não usar bem? Se ele não usar bem, ele vai responder para Deus. Se ela não usar bem, ela vai responder para Deus. Agora, é claro que você pode ter critérios. Quanto mais você conhecer a Deus, você vai ter critérios para saber onde ofertar, para quem ofertar, porque há muita gente mesmo com problema de caráter. Então, não é só no pastorado, é também no meio do povo. Então, vamos lá: guerra e vitória. Guerra contra principados e potestades e o espírito das trevas, da morte, necessidade de purificação. Terceiro, dedique-se ao reino de Deus e dedique tudo que você tem: dom, talento, ministério, recurso. Tempo. Tempo também é precioso. Dedique tudo para que Deus se agrade de você e possa dizer: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele falou isso para Jesus, que ele fale isso para nós. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Não perca canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete da Silveira Gama. Vá, alimente-se, em nome de Jesus. Amém.